Não temos novo mundo, nova desordem. E pra quem não gosta de avançar, se tu não avança, tu vai ser o quê? Se tu não avança, tu é Fidel, o quê? Não temos novo mundo, nova desordem. E pra quem não gosta de avançar, sumindo com igrejas e livros e deuses e mitos. Nós somos novo poder, apagando todos os seus, falso herói da história. Nós somos novo poder, queimando bandeiras e cuspindo em seu líder. Somos novo poder, derrubo demônios, domínio seus memes qual dominó. Eu sou novo poder e somos a nova cabala e nova desordem mundial. Somos magos e bruxos, além do mundo digital. E nós somos a nova bíblia, novo José e Maria. Não somos o V para crer, somos o crer para ir. Somos o crer para ir. Abduzindo aliens, destruindo suas naves. Nós somos novo poder, erguendo pirâmides que libertam mentes. Somos novo poder, reinventando a terra, a lua e o sol, mandando tu se fuder. Falando de formas que assustam, assombram e arrasam, que é pra acordar você. Bom, eu terror do privilegiado, não adiantou o guarda ter me viciado. Pior que o guarda vem de onde eu vim, por isso olhei no olho dele, vi diabo. Preparado pro pior, mas assim não fui parido. Eu quero ver tu no meio da guerra, não puxar o gatilho. Preparado ao meu suor, engotar no chão caindo, odiando tirania. Ainda ver os reis caindo. Ainda ver os reis caindo. Ainda vi os reis caindo. Ainda vi os reis caindo. Deixa eu passar a visão. Não temos novo mundo, nova desordem. E pra quem não gosta de avançar, se tu não avança, tu vai ser o quê? Se tu não avança, tua vida é o quê? Deixa eu passar a visão. Não temos novo mundo, nova desordem. E pra quem não gosta de avançar, se tu não avança, tu vai ser o quê? Se tu não avança, tua vida é o quê? Derruba gigante pra ser gigante. Rei Davi, nunca o rei daqui, a nona aqui. Atura fi, deixa eu passar a visão. Tanta lei pra ser quebrada, posso ser o falcão. Nas quadradas, o foco das quadras, o foco nas matas. Vou matar nos quadros, olha pro infinito, veja meu autorretrato. Um só homem não deve regir um planeta. Nós abrimos as mentes, eles destroem as mesmas. Eu chamo isso de guerra das canetas, é. Tira o poder dos antigos, eles não sabem o que fazer. E não deixo com as crianças, elas têm muito o que aprender. Mostrando que a verdade dói. E o Playboy fica bolado que é chamado de Playboy. Não me pergunte sobre o medo, isso eu não conheço. É mesmo. Já o perigo é um antigo companheiro. Igual o cigarro nos dedos. A vida é uma estrada, não paro de acelerar. O tempo na minha cola, ele quer me ultrapassar. A chuva são as nuvens falando pra eu devagar. Eu sempre ouço os céus. Eu sempre ouço os céus. Eu sempre ouço os céus. Eu sempre ouço os céus. Preparado pro pior, mas assim não fui parido. Eu quero ver tu no meio da guerra, não puxar gatilho. Preparado no suor, engotar no chão caindo, odiando tirania. Rindo a ver os reis caindo.